281, mantém o nível de voo 360, chame centro Brasília, frequência 127.3, alternando 230, mantém 181, bom dia. Look to the 506, the primary is 127.3, 127.3, look to the 506, right? Charlie finalizando aqui, chat de motores. Finalizando o chat de motores, eu cito autorização de reboque da aeronave até o pátio 3. Autorizado o reporte ao término. 259. Adentrar na cabeceira da pista, manobrar e sair para taxiway de novo. Autorizado, reparte livrando a pista. Excelente, reportado. Subiu ao nível de voo 3280, parece tráfego. Devido à operação do PIB Federal Via 90741, mantendo o nível de voo 360, com medo estimado na posição cargo, tipo é um Airbus 340. Na posição cargo, na posição retos, deve descer ao nível de voo 340, o gol 1655. Reposta posição retos, livrando o nível de voo 360, 1655. Desça ao nível de voo 340, reporte atingido. Tá 3407, adicione notificação, contato radar 40 milhas, posição hotel para 3477. Deverá manter a aerovia permite 50, botão 3359. Pronto para a cópia. Positivo. A Azul 4007, autorizado Santos Dumont, nível 380, via Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5163, coteja. Aqui, conforme 380 Rio, Upper Whisky 50, Adael de Né, decola da 10, curva direita, a saída 11935, transponder 5163, 4007. 4007, cotejamento correto, chame para pushback-sonamento. Ok, está pronto já para o pushback-sonamento na posição 1. Autorizado, chame para o táxi 4007. Vamos para a táxi. Bom dia, Azul 4007. 91 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Pronto para o táxi. Confirma 9 91 a bordo. Afirmo, 91. Ciente, altímetro 10 no 1, táxi via Índia Alfa, reporte no ponto de espera. Índia Alfa, reporta no ponto de espera 4007. Salvador 4007, ponto espera da 10, pronto. 4007, a linha decola da 10, vento 090 graus com 3 nós. 4007. Decolado aos 35, chão controle 119 decimal 35, mau voo. Ok, Janato 35, bom dia, obrigado. 4007. Oi, Salvador, bom dia, azul 4007. 007, mantenha 3. 3804007 da Eldiné. Você está restrito ao 360. 360-4007. Fernando, Centro Brasília, frequência 126.55. São 3523. Ativo em Buxer, frequência 126.55, Centro Brasília. Bom dia, acione edificação, sob vigilância da mantém nível 380-081, na posição CRAS, chame Centro Brasília, frequência 2000-155. Good morning, Scott Adam. You are with the surveillance. I think of level 470 of Juliet 205. Torre Yankee Charlie. Prossiga, Yankee Charlie. O CIV já autorizou a nossa. Estacionamento na ponte 1 do Pátio 1, podemos adentrar no Pátio 1? Autorizado, reparte no portão 1. Gente, obrigado, portão. On 3-1-4-1-6-5-5, Alfa Juliet 205. Chame Recife em 1288 ao término 13325. Ok, 1288-13325-4007. Azul 4007, Centro Recife, bom dia. Acione notificação. Sob vigilância radar. Suba até nível de voo 360, restrito. Até nível de voo 360, azul